Oh. Mic check, mic check. E ela é toda top, sem condição. Me diz como que eu chamo a atenção dessa mulher. Toda gostosa, chegou o verão. E o magrelo de bermuda voltando da festa a pé. Mas ela gosta assim. Os playboy rende pra ela, mas ela rendeu pra mim, ó. E ela é toda linda, com uma mandala nas costas e um vestido azul. E ela só fica feliz no sol, que ela já me tem no laço. O que ela quiser que eu faço. Ela diz o jogo, eu jogo. E ela só fica feliz no sol, que hoje pra nós tá fácil. Se agora já tá bom, imagina num quarto de marca de biquíni ou bolo. Hoje ela vai fugir com o sol, porque é só pra ela o calor. Na noite brilha mais que um farol, só acende chama que eu vou. Hoje ela vai fugir com o sol, porque é só pra ela o calor. Na noite brilha mais que um farol, só acende chama que eu vou. Quando ela quer não adianta contrariar. Dona da razão, isso nunca vai mudar. Tá solteira, não te deve satisfação. Perigo, só encoste com permissão. E ela não é pra novato, ela é sinistra, mano, essa mina não é fácil. Mas eu gosto do clássico. A gente dá um jogão, eu sou Flamengo, ela é Vasco. E 40 graus na pele, criada em frente ao mar. E quem encosta nela pode se queimar. Só luz te ilumina, mas também pode cegar. A cidade adormece enquanto a lua cai. O sol aparece e o brilho te atrai. Tudo muda depois que a lua sai. O sol aparece e é a hora que ela hoje vai. Hoje ela vai fugir com o sol, porque é só pra ela o calor. Na noite brilha mais que um farol, só acende chama que eu vou. Hoje ela vai fugir com o sol, porque é só pra ela o calor. Na noite brilha mais que um farol, só acende chama que eu vou. E ela só fica feliz no sol, só fica feliz no sol, só fica feliz no sol, no sol. Que ela só fica feliz no sol, só fica feliz no sol, só fica feliz no sol, no sol. Hoje ela vai fugir com o sol, porque é só pra ela o calor. Na noite brilha mais que um farol, só acende chama que eu vou. Hoje ela vai fugir com o sol, porque é só pra ela o calor. Na noite brilha mais que um farol, só acende chama que eu vou. Hoje ela vai fugir com o sol, porque é só pra ela o calor. Na noite brilha mais que um farol, só acende chama que eu vou. Hoje ela vai fugir com o sol, porque é só pra ela.